Júlio, Tantris 566, vai cruzar 80 para 70. Para 3.000 pés, Tantris 566. Até 3.000 pés, Tantris 566. Atinge padrão 045 Kilo Romeu Oscar. Reporte para iniciar a descida Kilo Romeu Oscar. Reporte para a descida Kilo Romeu Oscar. Você era 1376, curve à direita, proa 160 para interceptar o localizador. Você era 376, curva à direita, 160 para interceptar o localizador. Boa tarde, Lili. Está passando Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar, boa tarde, prossiga. É, Pac-6, para destaque de cruzamento, então Pac-3. Autorizado o início do táxi, reporta para o cruzamento da 17, Mike Fox Oscar. Oscar, faltará na papá. Solicitado pelo centro. Copiado, passar uma centena 2209, 220. Passar uma centena reduz para 220, no 8924. Em 566, desça para 3.000 pés, 1.08, ajuste, informe indicada. No momento 240. Copiado, reduza para 2009. Então, 200, pode ser 210? Ótimo, 2109, 3566. 210, 3566. Professor 4. Webjet 6721, desça para o nível 05050 e reduza para 2209. Autorista Salvador, azul 4033. Webjet 6721, reduza para 2209 e desça para o 050. Para 220-050-6721. Salvador Azul 4033. 4033, controle, prossiga. Solicita o 1-80-4033. 1-80, inicialmente o 60, vamos coordenar com o centro Recife. Positivo, vai aguardar. Azul 4033 autorizado, nível 180. Chame agora o centro Recife, 1251, alternativa 13325. Autorizado 180, vai chamar o centro 251, alternando 1-3325, azul 4033. Tá 3566 para o sequenciamento, irá manter a presente proa, limitado pelo localizador. Centro 3566, mantendo a presente proa. Limitado pelo lote, descendo a 3.000 pés. Bono 941, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado. Bom, bom dia. Bono 941, boa tarde. Continua aproximação, aguardando informação de pista livre, Embraer da Passaredo. E presta a iniciar a rolagem, pista no lugar. Positivo, aguardando, bem checado. 1109. 10 nós, copiado, tem condição de manter aí até Simbra, uma velocidade um pouco superior? 1376, afirmativo. Graças pela colaboração, 376, reporte estabilizado. 376, reportará estabilizado. Deixa a rolagem 2230 da frente. Ciente. 924. Boa tarde. Está aguardando o último vetor. Nossa escuta para 2.000 pés, está 3566. Foxtrot Oscar, senhora, na Lima para o cruzamento. Ok, gente, Mike Fox Oscar autorizado para seguir via parte 1 até o parte 3. Autorizado cruzamento, até o Pátio 3. Oscar. 19-35, bom voo. Cenário 35, 2230. A 3566, curve à direita, proa 070 para interceptar o localizador. 3566, direita 070. O objeto 6721, pode prosseguir para 2000 pés e sob o vetor mantenha presente proa. O limite o localizador. Desce para 2000, mantendo a presente proa, limite ao lock. Confirma o ajuste, senhor. O ajuste é em Salvador 1018, 1018. Ajuste 1018 para o web 6721, vai ser para 2000 pés. Voo 924 reautorizado ao 050. 050, voo 924. Controle, passarela 2230. Passarela 2230, contato na decolagem, subal 260, saída gole. 260 na gole, 2230. 057-2806 autorizado, chame táxi. Puxa, senhora, chama táxi, 28. Até 4862 ainda negativo, informa-se mais de calça fora. Aos 30. Ainda não, estamos aguardando ainda chegar no sistema. Até sim, daqui a pouco de chapa, obrigado. Solo Salvador, 3193, boa tarde. Boa tarde, 3193 para o Galeão. Nós temos aprovado nível 380, copia? Sim, ativo, copia. Autorizado, Galeão 380, a rota será via Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, Gruff, Upper Zulu 4, Tolkien. A decolagem da 1-0, a curva à direita, saída da EO, Leda, após Leda, Bidev. Controle 1935 e o transponder 5476, cotejo. Galeão está aprovado, nível 380 pela Upper Whiskey 50, Bidev. Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, depois Upper Zulu 14 até Toquim. Então decola da 10, curva na direita da Euleda. Na nossa saída, o controle 1935 e o transponder 5476, está 3196. Desculpa, 3193. Correto, apenas confirmando da Euleda saída e após Leda Bidev. Leda Bidev, sim. Correto, cotejamento, quando pronto, some para o subback acionamento do 1-0, TAN 3193. Bora, posicionamento. Solo Salvador, pastor 2-0. Pastor 2-0 para Recife, temos 250, copia? Pronto para cota. Autorizado, Recife, nível 250, via pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Frequência do controle 1-1935 e o transponder 5-1-5-3, cotejo. Passo 2-0, autorizado Recife 250, via Upero Whiskey 58, decola da 1-0, curva esquerda na Puca, Aracaju, 1935, aciona 5-1-5-3. Correto, cotejamento, pastor 2-0, quando pronto, some para o acionamento do pátio militar. Ciente, está pronto para o acionamento. Livre acionar o chame táxi. Trabalhar para o táxi. Salve Salvador, boa tarde, voo 941, táxi via Alfa. Via na Alfa 1941, irá aguardar antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, voo 941. 6721. 6721, reduza para a mínima possível, aeronave 5 milhas Airbus 320 com 140 de ground. Torre 1862 é bom pouso. A gente vai reduzir, torre 1862, 6721, graças. Voo 924, 2000 pés, ajuste no 08, reporte no localizador. 2018, temporada estabilizada, 924. Controle, 3566, pode chamar a torre? 1862, é bom pouso. Boa. 1-0, com curva esquerda na saída Conde. A frequência do controle 1-1935 e o transponder será o 5506, cotejo. Ciente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o TAN 3566 já avistado. Acesse, correto. 1-70 graus com 1-2 nós. 170 com 12, 3566. Bom, sério, no 376, no solo ao 59, de autorizado táxi à esquerda, táxi hotel até o pátio militar. Pelo controle Salvador, chame na sequência livre, 12345, até o regresso. Na final da 10, tá 2.9 metros do externo, tem baixado travado, na mínima. Web 6721, no número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Segue a aproximação, aguarda a pista livre, 6721. Tan 3566, livre pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 13, nós. Autorizado pouso na 10, Tan 3566. Se eu não me engano, teve algum questionamento, confirme. Reto cotejamento, Força Aérea no 393, no Pátio Militar, some quando pronto para o acionamento. Licença, livre acionar, chama em táxi. Copiário Juliette, estamos no Lua, aguarde para iniciar o táxi, aguarde. Torre, bom dia, boa tarde. Web 5728, ponto de espera pronto. Sente, Web 5728, mantém o ponto de espera, pista 10. Aí mantém o ponto de espera, visual tráfego na aproximação final. Tan 3566, solo 01, libera a próxima direita, chama o solo 121, 19. 129, direita, boa, 3566. O Papa Tango Juliette, Tango Zulu, avista o Boeing da Gol à sua direita, confirme. Positivo. Ok, o mesmo está ingressando na Juliette, prosseguindo para o portão 07. Então irá seguir o mesmo via Pátio Uno, Lima, Mike, Miss Maraná, Quebec, para o cruzamento. Após o bairro da Gol, que está na Alfa, Miss Maraná, Quebec, Juliette. Salve, Salvador. Boa tarde, é o Tan 3566, livrando 3566. 3566, boa tarde, táxi via Alfa. Irá manter a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 3566. Solo, o Tan 3193, posição no 0, para o curso de estacionamento, senhora. 3193, aguarde, portão 10, aguarde. Aguardando, Tan 3193. Sim, cabeceiro no 0. Após o Boeing da companhia, ele mantém o 10, 728. Corre, boa, 5267 da tripe, atrás do amigo da Web, ponte espera pronta. Ciente, inicialmente mantém o ponto de espera da 10, trip 5267. Mantém, não se escuta, trip. 50, decolagem da 10, com curva direita, saída da Euleta, após a lei da Eudes, controle 1935, transponder 5473, cotejo. Nível 360 autorizado para vitória, na saída da pista 10, curva direita, da El. Após da El, Leda, Leda, Eudes. Upper Whisky 50, controle 119.35, transponder 5473, azul 4089. Correto, azul, quando pronto, some possível acionamento no 01. Chamará. Para 437, mantenha 50 e aguarde transferência. 4-0-4-0. Localizador, gol 924. Coro 924, complete aproximação, torre 18-6. 14-8-6. Gol no 3-18, 2000 pés, o ajuste no 0-1-8-1018, reporte estabilizado. 2018, reporte estabilizado, 3-2-8. Passaria do 2-2-3-0, chame o centro Recife. 1-2-8.8, alterne 1-2-6-0. 288-260-2230. Boa tarde, Oxuné 6320, desse para o nível 050, chegada é a Mari. 050, chegada a Mari, 6320. Gol Uno 600, desce para 2000 pés, autorizado LS 1018, ajuste, reporte estabilizado. 2018, chamada estabilizada, 1600. Boa tarde, da 8001, Centro Romeu, autorização para Recife, no nível 330. Temos já aprovado o 330 Recife, da 8001, via Upper Whiskey 58, decola da 10, a curva será à esquerda. Saída Pulca, transição Aracaju, a frequência do controle em 1935 e o transponder 5504, coteje. Autorizado. 330, saída Puca, transição Aracaju, via Upper Whiskey 58, decola da 10, curva esquerda posta, chama o controle em 119.35 e transponder 5504 da 8001. Correto, cotejamento da 8001, quando pronto, chame pushback acionamento, me confirme o gate. Chama pronto para push acionamento no gate 11 da 8001. Copiar. Puca. 330 na Prod Puca, Web 572. Chame para o cruzamento da pista 10028. Repito. Web 6721, ingressa a Juliette para o 04. Ingressa na Juliette para o 04, 6721, graças a Deus. Fala, Gol, 754, autorização Campina Grande, ciente da informação, Romeu. Gente, gol no 754, aguarde cópia. Bora. Autorizado, autorizado. Juliette, Tango, Zulu, chame pista livre. Zulu. No 924, só confirmando, baixou e travou. Afirma. Gol no 924, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus com 12 nós. Ciente, livre pouso, pista 10, gol 924. Paulo, boa tarde, é o Papa Romeu, São Ilha Brava. Tango, Índia Brava, prossiga. Foi notificado Terra Nova, Bahia, 30 minutos, Tango, no 44, aguardando o estivante. É número 2 para copiar o Tango, Índia Brava, radial e distância. Só um segundo. Ok, gente. Gol no 754, Campina Grande 410, copia? Copia. Autorizado Campina Grande, nível 410, segundo a rota do plano, via Pesulo 10. Decolagem da 10 com curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. A frequência do controle 11935 e o transponder 5512, coteja. 410, rota conforme Pesulo 10. Para Campina Grande, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar, saída, 0-3, controle, 5-5-1-2, outro transporte, gol 754. Correto, no 754, quando pronto, pushback, acionamento, me chame no 03. Chama, chamará. Controle, Otávio de Abravo. Prossiga. 34 milhas e meia, já mantém as magnéticas 3-5. Piado, Tango de Abravo, ainda aguarde para a cópia. Guardando o braço. 219. 219, livrando direito, gol no 924. 3193, estacionado para o táxi pronto, POB de 132, autonomia de 3 horas e 50, Guarulhos é o nosso alternado, então 3193. 3193, copiado, táxi via Juliette Alfa, ponto espera, torre 186. 186, Juliette Alfa, então 3193. Solo, gol 1924, livrou na sua escuta. 924, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 924. Papá Romeu Tango, Índia Brava, no passe 4, pronto, cópia. Pronto para a cópia, Bravo. Ok, ciente, autorizado para o destino na radial 355, a 500 pés, decolando da 17, comprou a norte, a frequência do controle 11935 e o transponder 0117, coteja. 500 pés, 17 norte, 119.35 ao controle, 0117 ao transponder, Índia Brava. correto, PLB? PLB 03 da Boeing. 03, sim, estacionamento táxi, torre 18, meia tango e Zé Bravo. Bravo, certo. Controle trip 5267. Não, eu mandei. Assim de efetuar desvios à direita, pode voar já presente já direto bridge? O 5267 prossiga com desvio, eu preciso da distância e da proa. Proa 230, 60 milhas. Grande o desvio, 5267. Prossiga com desvio, iremos coordenar com o Centro Recife a proa de bridge. É um grande desvio, valeu, obrigado pela sua escuta. 3, aproximando o ponto de espera, capiteiro 10, pronto. Sim, estou 3193, mantenha o ponto de espera, pistão 0. Mantenha a posição 3193. Tango Índia Bravo, no pátio 4, livre acionamento, chama a taxa. Bravo. Estabilizou 322. 1328 complete, aproximação 2286. É. E 00, reporte estabilizado. Tem, então, chama nós estabilizado. Dia 3742, linha 2. Oceanair 6315, informação Romeu. Vamos passar para a senhora. Afirmo. Cadê? Salvador T8001, no portão 11 para posicionamento. 8001 no 11 autorizado, sumitar. Livre posicionar, chama o táxi 8001. 1924, ingressa a Juliette para o 05. Travado. Uno 328, tem livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 10 nós. Livre pouso, Uno 328. Paulo Azul 4089, pushback acionamento na posição 1. 35, bom voo. Uno 393, decola os 1-2, controle agora 1-19-35, bom voo. O 20 livre táxi, e no ponto de espera para o cruzamento da pista, irá chamar a torre em 1-18-6. Gente, no ponto de espera para o cruzamento, chama a torre 18-6, passou 20. 924 se aproximando da Juliette. Ingressa Juliette para o 05. Juliette 05, 924. Utilizador Gol 600. Número 600, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Gol 600. Passou, dona. O número 00, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Sente aguardando a autorização, pista 10, gol 1600. O TAN 3193 decola assim que autorizada? Afirmativo, 93. Após o Boeing na curtíssima linha e mantém cabeceira no zero. E mantém após a passagem do Boeing na curta final, 3193. O TRIP 5267 autorizado, bridge. Vai voar bridge agora da presente, 5267, após os desvios. Afirmativo. 100 via para o Whisky, correção, via Whisky 42. Decolação 10, curva esquerda, saída Momo, transição VADAP. Controle 11935, transponder 5516, cotejo. Tente aprovado Vanabi, DCC direto, Baniaque, pode decolar 10, curva à esquerda, perdi o Momo VADAP. 5516, após 3935, pode esperar 3260, parte 3 ou 4862. Chame para o acionamento, Abate. Está na parcelamento. Externo, gol 1600. Aguarda pista livre, gol 1600. O Pastor 20 para cruzamento imediato, autorizado. Mantenha taxi hotel Pastor 20. Mantém. O gol no 328, solo 14, libera próxima direita, 121 decimal 9. Vai livrar 129, diário. Correu, Tango Bravo. Tango Índia Bravo. Acionado ponto para o soltar. Até o ponto de espera da Oscar, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, até o ponto de espera da Oscar. Tan 3193, livre decolagem, pistão no 0, 170 graus, 149. Iniciando 3193. E 510, ajuste no 08, reporte Paripe. 0018, reportar a Paripe, Júlio. Objeto 5728, Recife agora, 12685, alternativa 12545. 2852545, obrigado pelo serviço. Comente. Só um minuto, Tango de Abraão. O 4. Guarda. Não, vocês eram 4-4-2, sumi táxi. 1600, vento 170 graus com 15 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, pista 10, gol. O pastor 20 tá visual, coronel, na final. Ciente, aguarda autorização, pastor 20. Guarda. E alternando com o fim. 2 horas e 44 de autonomia, 75 a bordo. 75 a bordo, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera 10, torre 1186. Via Índia e Alfa até o ponto de espera, torre 1186, do 409. O 8001 para o táxi 146 a bordo, Terra Natal, autonomia de 4 horas. Na 393, Dael. Dael 3193. Oxa, na 6315, desça para 2500. O ajuste no 08, reporte no localizador. 2500, no 08, reporta logo, Xenero 63, sobe. Vamos passar 220 por 340, Tripe 5267, na sua escuta. Com Recife, Tripe. Frequência 128.8, alternativa 1260. 288-260, bom dia pro senhor, bom trabalho, parabéns. Igualmente, vovô. Obrigado, querido. Controle de Salvador, boa tarde, Tan 3660, vai atingir no 50, informação Romeu. Tan 3660, boa tarde, desça para o nível 060, chegada Mari, está presente, proa de Itape. 060, chegada Mari, na presente, vai voar Itape, 3660. Colagem. Passa 2-0, prossegue na Alfa até o ponto de espera da 1-0. 63-95, solicita pro Aduna. O 63-95 mantém a chegada. Mantém a chegada. Tango Índia Bravo, prossiga 510 e confirma estimado para o pouso. Estimado para o pouso, 17 minutos, 32 milhas, senhor. É, não foi copiado o pouso, Tango Índia Bravo. 17 minutos, senhor. Copiado, 17 minutos, 1535. O Tango Índia Bravo, reporte a 10 milhas de Salvador. Reportar a 10 milhas de Salvador, Tango Índia Bravo. Do 4089. Então, 8001, prossegue para Fospé. Afirmativo 8001, o banho da Goiânia da passagem, o senhor vai prosseguir Juliette Alfa até o ponto de espera. Juliette Alfa, ponto de espera, 8001. Abimeia 721, Fortaleza 310, copia? Vamos para a cópia, Janeiro. Autorizado, Fortaleza 310, via Perusque 50, decolagem da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição G-Bit, o controle em 1119, 35 e o transponder 5507, coteja.